Paulo, boa noite, TAM 3258, Livrando via Delta. Táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette 6, 3850. Autorizado decolagem, ficha 28, vento 200 graus com 07 nós. Ajuste 1014. Livro decolagem, igual no 613. Decolado aos 49, chama agora o controle em 119, decimal 35, tomou voo, boa noite. Cara, meu amigo, boa noite, chamou o controle, canal 35. Gel 50, autorizado voo local, procedimento instrumento, inicialmente vai decolada 28, curva à direita na saída Momo, após coordenação com controle em 119, decimal 35. Aciona 01-15, cardial 50. Cardial 50, ajustando 014, reporte para o cruzamento da 28. Gel 50, confirme por gentileza o PLB. I'll be ordered 9807 and confirm land gear down and look at. You are 8 miles runway 28, established island, sir, in the West Delta 9807. Okay, I'll be ordered 9807 and report land gear down and look. Copy, we'll report landing gear down and look. Landing gear down and lock. Yeah, road 9807 and clear to land, runway 28 and windy 200 degrees and 05 knots and altimeter 1014. 1014, clear to land runway 28, zero one nine eight zero seven. Board 9807 on the ground at 5-3 and leaving at your left, and the taxiway Charlie contact contact ground and 121 small niner. Have a good night. Thank you. So first left and Charlie contact 121 niner. Salvador, boa noite, azul 4071, ciente da Foxtrot, solicita Campinas, nível 340. Quase a cópia 340, azul 4071. Aguarda. Salvador, good evening, that's Adam 1907, first left, so coming. 9807, approve a taxi by Alpha Juliet to stand 11. Alpha Juliet to stand 11, Adam 1907. Boa. Prossiga para a torre, é o Cardeal 50. Cardeal 50, está autorizado a alinhar e decolar. Pista 28, vento 200 graus com 07 nós. O ajuste é 1-0-1-4. Informa que após a decolagem vai manter proa até, até 3 mil pés. E chamar o controle. Eu vou manter a proa até 3 mil, chamando o controle. Congelado 300, frequente, né? Afirma. Autorizado a decolagem. Vento 200 graus, 05 nós. Cardeal 50 decolado ao 00, mantenha a proa até 3 mil pés, chame o controle em 119.35, tem um bom voo, boa noite. 119.35, companheiro, obrigado, boa noite. Arô mesmo, obrigado. Azul 4071, não copia? Copia, pronto para 4071. Azul 4071, autorizado Campinas, 340 nível, Opera Whisky 58. Decola da 28 com curva direita após a decolagem, na saída gole, Eval após Sagaz. Transponder 55 no 7, controle 1 no 9 decimal 35. É, confirma para mim, por gentileza, a saída, decola da 28, aí não foi possível copiar o resto na gole. Curva pela esquerda, né? É afirmativo, corrigindo, vou fazer um novo cotejamento. Autorizado Campinas, nível de voo 340, Upper Whisky 58. Decola da 28 com curva esquerda, após a decolagem na saída gole, Eval após direto Sagaz. Transponder 55 no 7, controle 119, decimal 35. Entra autorizado Campinas, nível 340, Upper Whisky 58. Decola da 28, primeira curva à esquerda, gole, Eval e após Sagaz. Controle em 1935, transponder 55 no 7, 4071. Correto, pronto, puxa acionamento, azul 4071. Chamara. Salve, boa noite, é o TAN 3455 com a informação Fox para Confins. TAN 3455, aguarde cópia Confins 360. Aguarda 3455. Agora reportará o sinal 2 milhas. Tem uso para o TAN 3455? 28. Continua 28 então, 3455. Papatango, pouso autorizado. Corrigindo Papatango, Eco Serra Tango, pouso autorizado, pista 17, o vento 200 graus com 05 nós. Ajuste 10014. Tango CF, baixado checado. Autorizado com fins 360 nível, Upper Whisky 58. Decola da 28, curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, Eval após Sagaz. Transponder 5524, controle 119.35. Rotado 3455, autorizado com fins no 360, Upper Whisky 58, decola da 28 com curva à esquerda, saída Gole, Val, Sagaz. 5524, transponder 109.35 ao controle, cotejou da 3455. Edson, pronto, puxa acionamento, então 3455. 3455. Puxa na 6310, copia? Copia, senhorita, 6310. Puxa na 6310, autorizado Recife 350 nível, Operuí 58. Decola da 28, curva à direita após a decolagem na saída Aron, transição Melim. Transponder 5523, controle 119.35. Recife 350 autorizado, 28, decola, curva direita, Aron Melim, para interceptar por isso que 58, 5523 o código, 11935, controle 6310. Puxando é 6310, correto, chame pronto para puxa acionamento. Camarão, Zé. Eco Serra Tango no solo aos 05, está autorizado backtrack, porta liberando pista. No 398, baixada travada. Afirmo, no 398. Ciente, bom, 398, autorizado pouso, ficha 28, vento 200 graus com 05 nós. Ajuste 10014. 10014 e pouso, ficha 28, bom, no 398. Liberação da pista, boa noite. Check, acionamento, Xené 6310. Autorizado, chame táxi, Xené 6310. Camarão, Zé. 398 no solo ao 08 do beira esquerda, chama solo 121 decimal 9, boa noite. Solo 219, boa noite. Voa no 398, táxi em frente, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio 1, voa no 398. Salvador 4071, pushback acionamento, posição é a 9. Autorizado, chame táxi, azul 4071. Autorizado, chama lá. Bono 398, informo que vai manter a posição no pátio 3, aguardando o término do pushback e início do táxi Oxana à frente. Ok, então vai aguardar então o final aqui do pátio 3, final da passagem pro Oxaneiro, Bono 398. Salvador, Mastertop 9840. Mastertop 9840, chame final de 5 milhas, pista 28. Chamará final de 5 milhas, Mastertop 9840. Torre ao Guardião 06. Guardião 06, mantém espera na praia de Itapuã, com curvas pela direita, aguarde para prosseguir até o estacionamento. Você, senhor, aproxima pela 35. Inicialmente, em virtude de um MD-11, ou melhor, de um DC-10 na aproximação da 28, mantenha-se sob o farol de Itapuã, aguardando para ingresso na cabeceira 35, Guardião 06. 06. Mastertop 9840, informa um tráfego, helicóptero da Polícia Militar, no farol de Itapuã, à sua esquerda, 7 milhas aproximadamente, 500 pés, sem interferir com seu pouso. Ciente, Mastertop 9840 a 4 milhas no momento. Autorizado pouso na 28190 graus 069. Algumas aeronaves anteriormente reportaram vento de cauda na final. Ciente, autorizado pouso 9840. Se via Índia Alfa quando na Golf torre no 8 decimal 3, o ajuste no 0 no 4. Bom voo. Dado Índia Alfa, 183 pontos de espera. Bono 398. Autorizado ingresso no pátio 1, no gate 03, atente ao táxi do Fokker Sendo Chanel. Ok, livre ingresso no pátio 1, posição 03, estará atento ao Chanel, Bono 398. top 9840 no solo aos 1-3, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo 1-2-1 decimal 9 e vai manter a posição antes de ingressar na taxiway alfa. Dado 1-2-1-9 trocando, mantendo posição antes de entrar na alfa. Baixa top 9840. Confirmo, boa noite. Oi, Guardião 06. Guardião 06 está um livre pouso na cabeceira 35, vento 190 graus com 04 nós, está ajustando 0 no 4. 06. Top 9840 vai dar passagem ao Fokker 100 da Oceanair após o mesmo ingresso em frente, Kilo Pátio 3. Após a passagem do Ocean, em frente, Kilo Pátio 3. Marcha Top 9840. Sinal curta para 35, Guardião 06. 4071, faltou um cliente aqui. Acredito que mais um minuto, a gente chama de novo, tá? Para pushback no 09. Cliente. Torre Marcha Top 9840 voltando, apenas GPS, indicação de GPS na final 132 com 9 nós, tá? Marcha Top, confirme? É o Master Top 9840, apenas para registro, indicação do GPS, o vento na final 132 com 9 nós. 132 com 9 nós? Afirmativo. Graças. Guardião no solo para táxi ao Pátio do Graé. Guardião 06, táxi livre é o Pátio do Graé. Porta livre no pista. É. Sente marcha top na escuta da torre. Top 9840, com relação ao vento, segundo aqui o sistema, está 200 graus com 0,5 nós. Estamos cientes da divergência com relação ao seu sistema. Foi na aproximação final, né?